sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. Vem de mim, Dodge Ram, porque o 180, mulherada longa. E já é o nova e já é penta. Vem de mim, Dodge Ram, porque o 180, mulherada longa. E já é o nova e já é penta. Na Dodge Ram e na levada desse arrocha. Vem cantar comigo, Gustavo Lima. Aoi, Caio Novaes, tamo junto, hein, parceiro. Agora vamos mandar de Dodge Ram, cascata, vamos tirar onda. Menos mulher, só comia poeira. Não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu rosto tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ver que cada vez mais. Tô em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca. Gustavo Lima, arrebenta, vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca. Gustavo Lima, vem mais. Tô em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca. Israel nova, já arrebenta, vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar a minha querida Ana Malta, em Boa Vista, Minas Gerais. Um beijo para vocês aí de Boa Vista, viu? Audiência muito grande, muito obrigado. A minha querida Maria Madalena e Goiânia. Goiânia, nós temos a Cidade FM. Ô Alexandre, um abraço a você, toda a equipe da Rádio Cidade FM em Goiânia, exibindo o nosso programa. Também nós temos a Goiânia Web, exibindo o nosso programa aí da capital de todos os goianos, pro Brasil e pro mundo. Obrigado pelo carinho, viu? Rádio Aliança FM, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Muito obrigado, viu, a todos da equipe da Aliança FM, aí no Estadão do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Também em Volta Redonda nós temos a Rádio Acesa FM, Adriano Martins, todos da equipe da Rádio Acesa FM, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, exibindo nosso programa. Muito obrigado. São os cariocas ouvindo música sertaneja aqui através do nosso Mundo Sertanejo. É, Mato Grosso e Matias cantam pros apaixonados. Ô, Patrícia Maiara, Márcia Farias, Gorete Diogo, Isa Torres, todos vocês amigos de Santo Luzido Poruá, essa cidade maravilhosa onde nós temos tanta audiência, né? Audiência fantástica pela Tropical FM, todos os dias, 7 horas da manhã. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Também a Pindorama FM, o amigo Cacá. Valeu, gente. Santo Luzido e toda a região ouvindo o nosso programa. Cantam Mato Grosso e Matias, Tentei Te Esquecer. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu.

pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha. Minha querida Eliane Amaro. Eliane Amaro está no Rio de Janeiro ouvindo o nosso programa. Um beijo para você, Eliane. Muito obrigado pelo carinho. A Kênia, Cristina e o Berlândia, Estadão de Minas Gerais. Ainda no Triângulo Mineiro, vamos para Coromandel, onde nós temos a 95 FM. Um abraço a todos da equipe exibindo o nosso programa. Audiência fantástica em Coromandel e toda a região. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Rony Rossi, em Centralina, Minas Gerais, ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo JB Nascimento, em Rubim, Minas Gerais. Ô, JB, um abraço a todos vocês, amigos, aí de Rubim, Minas Gerais. Inclusive, o JB é apresentador e diretor da Rádio Alternativa FM, exibindo o nosso programa todos os dias, às 6 horas da manhã. Audiência fantástica. Valeu, JB! Vamos em frente? J. Neves canta O Avião. Me diz o seu paradeiro,